Salvador, muito bom dia, voo 950, Porto do Mundo. O Gol 9250 tem aqui o 410 autorizado para Recife, aceita? Autorizado então para Recife, nível de voo 410 pela Golf Messis, perdão, pela Upper Whisky 58. Decola na cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5102 e o controle em 12, corrijo, 119, decimal 8, corteja. 10410, autorizado para Recife, já pelo visto 58, de volta 10 com corteja, Puca, Caju, 102 transponder, 198, controle, voo 92. Gol 9250, correto o cotejamento, chama para acionamento, 11. Gol 35, Aracaju, 176 a bordo, livre o táxi, pátio 1 no Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá, torre 1895 para decolagem. Autorizado, aliás, decolar, vento 100 graus, 15 nós. Roxa 6213, bom dia, para o Galeão, nível 360, já autorizado, copia? Copia. Ok, Roxa 6213, autorizado então para o Galeão, nível 360, pela APRA Zulu 10 até ESMAP, após direto à posição Lúvito, após direto Barbacena. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida inicialmente a Dael, após direto para as posições Leda e Bride. Transponder é 5076, o controle em 119, decimal 8, corteja. Autorizado, Galeão, 0, o Oxa 6213, correto o cotejamento, chama pronto para o acionamento no portão 2. 77 decola 05, controle 20, decimal, correção 119, decimal 8. 22, 19, 8, 77. de Azul 4463 é 180 para Eliel, no plano Yankee. Ok, eu vou checar com o centro então, para mim apareceu aqui no 80, aguarde. Ok, então o Azul 4463, autorizado para Ilhéus, nível 180, plano Yankee. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da Euleda, após direto para Ilhéus, o transponder é 5103, o controle em 119.8, cortejo. O Azul 4463, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 1. Estamos no 9250, autorizado o posicionamento no 11, o altímetro no 04, chama para táxi. Salvador, boa, 3804, final e anexo da 10. Ciência, autorizado pouso, pistão 03804, vento 100 graus, 15 nós. Pouso, vamos 03804. Para o caso que chegou o nosso grande desenho com 38 agora, deixaram de 35 Natal. Desculpei, 3:35 Natal, pô, B1 no 89, é isso? Ok, correto, livre o táxi, bate 1 no Indy Alpha até o ponto de espera da 10, o altímetro é 10 no 4, quando pronto, a torre 1895, boa tarde. O solo aos 1 no 3, nível direita, 1219 só. Direita 121 lá do solo, 3804, uma volta. Salvador, 3804, liberou, transfere? 3804, bom dia, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3804. Salvador, bom dia, 192, 0.0. O 250 autorizado, alinhar e decolar. Vento 100 graus, 159. Além de decola, vou nós. Para o Salvador Azul, 4423. Para o Salvador Azul, 4423. Azul 4463, está autorizado o puxo acionamento, chama para o táxi. O altímetro no 04. Autorizado no 4, autorizado para o táxi. Capturo 4. Vem abrir. Alfa, antes da Juliette, 3804. aguarde antes da Juliette, Rota 3804. Mantém posição, Rota 3804. Rota 3804, seu portão será o 01, após o táxi do azul será autorizado seu ingresso, ok? Afirmativo, exalco tráfego, 3804. 208. 208, gol 9, 208. Controle 119 aqui, 119, 8. 198, sim. Bateria está pronta, puxando o funcionamento na posição 2. Puxa 62, 13, aguarde, tem dois tráfegos a se movimentarem a sua cauda, após ser autorizado seu puxo, na expectativa de 2 a 3 minutos, ok? Salvador, bom dia, web 6741 para autorização, informação interna. Web 6741, bom dia, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340 pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive, decola na cabeceira 10 com curva à direita, subida da El Leda Bridge, transponder é 5120 e o controle opera em 120.8, cotejo. Autorizado Guarulhos, nível 340, Alfredo Zulu 16, Belo Horizonte, após trilho, falando da trilha 10, primeira curva direita, da El Leda Bridge, aciona 5120, controle 1208, WebJet 6741. Web 6741, correto o cotejamento, chame para o acionamento no 10. Chama 3 horas, Aracaju e 83 a bordo. Está livre o táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. Quando lá, torre 1895, tem o Mondial Azul 4463. Quando o 3804, ingresse via Juliette para o portão 01, atento ao azul, iniciando o táxi. Juliette, portão 01, 3804, atento ao azul. Puxa 6213, cuidei com a equipe do solo, após o táxi do TAM, que vai estacionar no portão 01, após ele liberar a sua retaguarda, está autorizado puxa para o táxi. Moto TAM está autorizado puxa, estacionamento, puxa 6213. Bom dia, 2464, ponto de espera da 10. Autorizado, galera, decolar, vento 100 graus, 20 nós. Autorizado, galera, decolar, 2464. Mosca Golf Sierra, prossiga. Está autorizado iniciar aí no pátio militar? Chame na interseção hotel. azul 4463, decolagem 22, controle 119, decimal 8. 119, 4463, obrigado, bom dia. Para cruzamento da 2820. Autorizado, Oscar Golf Sierra, após Delta Alpha Chemete da Juliette. Oscar Golf Sierra está autorizado já até o ponto de espera da taxiway Quebec, via então Pátio Uno, Lima, Mike, na Quebec, chame a torre 1895. Torre Salvador, 3216, 2 milhas para a linha Serra, baixar travado 510. 3216, alívio pouso, pista no zero, vento 100 graus, variando de 15 até 25 nós. Positivo, alívio pouso na 10, 3216. 3216. Direito 1896, 213 da hora. Oxan 6213, o tráfego na final está pronto. Sente após a passagem do tráfego, a linha mantém. E mantém após a passagem, 6213. 3216, solo 28, direito 219, solo. 219, 3216. Autorizado, Oscar Golf Sierra, estação na frequência livre, bom dia. Solo, muito boa tarde, o TAM 3216. Boa tarde, TAM 3216, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa Juliette 02. Alinhado, 6213, pode iniciar. Seu ativo livre, vento 1 no 00 graus, variando de 1 no 5 até 2,5 nós. Seguinte, autorizado, pinto no 0, 6213.